É com a torre, 1986. 1986 com a torre, 4106, uma boa tarde. Boa tarde. America 980-2500-feet-281019. Kind of 2500-1019, American 980. 06, final da 28. Ali, mano. 2, 8, operando em toda extensão. Reportar na 5-4-1-0-6. Controle 1, 9, 5. Sofere 6544, controle. Tem condições de prosseguir visual até próximo da buraquinha? É possível, mas pra gente seria melhor a gente pegar, afastarmos aqui agora mais ou menos na proa 190-210 para continuar a informação. Deseja então prosseguir para o procedimento do Ura Pico 28? A gente está voando visual, Viana. Ok, sim. Então ele vai prosseguir no visual, Conselho Amigo 544. Reforço quando possível para prosseguir para pouso vista. Correção, para pouso vista 6 da torre. Afirmativo, mas é possível voarmos agora para o 210? Está livre, condições visuais. Certo, bola 76. Informo tráfego agora 10:40, como Nordeste, contendo 370, Copa 320. Tchau, pegada Kari, deixa o nível 060. 060 na Kari, 3896, gente. É, tchau, você mantém a posição de Dagolfo em torre 1986, bom voo. Cuidado, tchau, fonte da Golf, 18:6, boa tarde, pode ir lá. 11 para 12 horas, 20 para 15, descida para Salvador, livrando 3900 da Copa 5500. 7-6-5-0-0-0-0-0. Para 6-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Canal 403, informação no tráfego, 10 horas, 30 milhas, 43 vira para Salvador, livrando 390, tráfego 33, canal 403. America 980, descend 2000 feet, cleared, ILS Sulu, runway 28. Send the 2000, cleared ILS to runway 28, America 980. Chão 06, controle em forma posição. Eficiente Guardião 06, em condições visuais, o número 10, irá prosseguir pelo corredor Veracruz, confirme. 21.9. Liberar Charlie, mantenha a posição antes da Alfa 219, 4106. And American 980, established on the localizer. Complete final as approach, Coral Tower, 1186, America 980. 1186, good day, America 980. Papatanguá, Serra Mágica. Autoridade 340, reporta aqui. Ferry 1019, the short rain over the field, wind 160 degrees, 17 knots. Continue approach, expect runway vacated. America 982, roger. 3196, desse 2500 pés, ajustado na 019. 2500, 319, 3196. E Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette para 8, bom dia. 1047, acerta a indicação de Lanza, posto 360, reporta de 5. Runway inside. Runway inside, and we're geared down the lock, American 982. American 982, clear to land, runway 28, wind 260 degrees, 14 knots, American 980. Clear to land, American 982. Mike Papa Lima já está visual com a área de pouso, senhora. Pode confirmar o vento para mim? Chega, boa tarde, bom dia. Bom dia, mantenha a posição antes do ataque CIR ao Golf para evitar interferência no sinal do glide. Antes da Golf. Seu Olímpio 09-06, confirme. Informa que não recebo informação do Alfa nem Charlie, sai transponder. 3621 ali, mantém cabeceira 28. Ali mantém a 28, tá 3621. Ah, foi informado anteriormente no mil pés, então desceu para 500? Ok, copiado. 500 pés, agora o guardião 06, reposta para a barra. Take a 980 on the ground at 01. Vacated the runway on the taxiway Charlie and contact the 121 decimal lineup. Stay off on Charlie, 1219, American 980. Que após a decolagem irá manter pro até 2000 pés. Certo. Se a gente mantém a posição, aguardando instruções, aguardando a pista livre. Aguardando a pista pro até 2000. 1765, desça e mantenha 1550, chame controle, Salvador, número 9455. Departure control, this is trip 5486. Go ahead. Request fly direct land size if possible. Call now center on frequency 1288 and if unable 1264 and request trip 5486. Switching frequency 1288, the secondary 126.4. Thank you, have a nice day, sir. Controle Salvador, bom dia. Voo no 765, foi lançado em novembro. Voo 765, bom dia, senhor, identificação, desceu nível 050, chegada Cario. 050, identificação, chegada Cario, no 765. TAM 3896, reautorizado, nível 040. 040-3896. That's what I meant. K11, Alpha Juliet 11. 3196, tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo oposto, 1500 pés, bandeirante. 19. 19,6 ainda mantém 2.500 pés, está autorizado a interceptar o localizador do LS Zulu para 228. 19,6. Passaria 6544, solicito mais um 360 para a direita para não conflitar com o tráfego novamente na aproximação. Informe intenções. Afirmativamente, realizo o 360 para frente do TAM interceptando o localizador. A intenção é, se possível, prosseguir na PRO 210. Como informar para fazer a aproximação visual para 28. Papatango Kilo India Whisky, a Torre Salvador. O Kilo India Whisky está chamando o tráfego. Tente para confirmar a frequência 121.1. Negativo, 121.9. De acordo com a informação em curso a novembro, não operamos aqui com o Clis. O Clis está indisponível. O solo está em 121.9. Direto no 29. Aproximação. Gente, a Pascal está autorizada o procedimento R9 3896. 2500 pés. 2500 pés. O ajuste no 018. Grato. Controle, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima. Mike Papa Lima decolou de Zulu para Itaparica, senhora, como notificado. Sim, só atento o tráfego do Guardião 06, helicóptero da Polícia Militar, a 510, em rumo oposto, prosseguindo agora para o farol da Barra, Mike Papa Lima. Papa Lima. Guardião 06, controle. Guardião 06, na escuta, controle. Está visual com o helicóptero do Mike Papa Lima, Romeu 44, agora passa no próximo farol da Barra, também a 510. Afirmo, helicóptero no visual, nós estamos na vertical do farol. Presciente, Guardião 06, ingressando no corredor da Serra, reporte final para pouso. Guardião 06, visual para a aeronave, reportará final para a antena. Localizador 3196, até. 3196, torre 1986. Obrigado. Gol no 765, redução 2109. 2109, 765. Espera, decolou, matela pro. TAM 3621, contato radar, saída Gole, subnível 340. Gole, nível 340, vai voar direto agora. Posição Melim. Decola da 28, mantém por até 2000 pés, após curva direita. Controle 119 decimal 35. Aciona 5122, coteja. Autorizado 3131, passa 410. Para Recife, veio pelo 58, na hora 1,5. Porém, mantém a frota 2000, depois do perfil da saída. 1935, controle 5122, transponder voo 1260. 1260, cotejamento correto, chama para feedback e saneamento. Chamarinho. 96, agora informa sua sobre a cabeceira 28. Chefe, 3126. Salvador, boa tarde, TAM 3196, estabilizado. TAM 3196, vento 240 graus com 099, ajuste no 08, baixar travada visual com capo. Baixar travada, TAM Visual novamente. Visual? Visual. Ele pouso, pista 28, 240 graus com 0629 ventos, tá 3196, pista para em toda extensão. 28 pouso na 28396, obrigado. Controle 119 decimal 35, aciona 5121, coteja. Autorizado que a camada 0, que decola da 17 na curva à esquerda, corredor forte. Controle em 119 decimal 35, aciona 5121, Killing Whisky. Killing Whisky, cotejamento correto, altímetro 10 no 8, para acionamento Chame Torre 118 decimal 62, bom voo. Acionamento, 260 autorizado, chame para táxi. Chamarei táxi, no 260. Mapa Tango, Kilo India Whisky. Kilo India Whisky, pátio 5. Livre, aguarde para acionamento, Kilo India Whisky. Aguarde para acionamento. Bom, 765, com velocidade. 765, 210. Ok, centro 765, estação de autorização para sequenciamento direita TOA 060-065 completando, é, limitado pelo custo do localizador. Ok, direita 065, limitado pelo custo, soma 765. Agora com o centro Recife, no 288, no 264. 288, 264, boa. 96, o solo foi o 10, livra na Charlie, chama o solo 121-9. Charlie 29, obrigado. Não. Poderia confirmar a chuva de leve moderada na Trão? Chuva leve. Tem mais nada que já. Estamos solo 1-1-2-1-9, decimal 9 ao livrar, grato. 2-9, obrigado. De Brasília, 1-2-4, decimal 2. 0-0, seria isso? E 1-0 nós, apenas 10 nós, essa velocidade. Ah, ok, desculpa, vai reduzir para agora, tá mantendo 9-0 para 1-8-0, tá visual contando. Sim, de forma que o mesmo está facilmente desesperado. Ok. Brasília 1-2-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4- Tente 506, aguarde transferência, guardião 06 para o B. 02. Certo. 3896, Serra Vitor 364. 799, tá? 3896, Torre 1186. Boa. 364, baixar, checado. Já 386, continua aproximação, já baixar travado visual? Afirmativa. Já 386, livre pouso, pista 28, vento 230 graus com 0629, ajuste no 019 agora, 3896. 3896, livre pouso na 28. Torre, o Killian de Luiz está autorizado o acionamento? Aguarde, Killian de Luiz, estamos avaliando as condições do tempo devido à chuva se concentrar todo no setor nordeste, que é o setor visual que o senhor irá pretender voar. Aguarde. Gente. 3896, peço para informação, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente, 3896. Fiscal de pátio, 3196. Tá, obrigado. Aí do tanto visual, qualquer coisa com a cabeceira, o 6544. Eu falei 6544, sim, agora com a torre, 1186. 286. Obrigado. Gol no 765, curva esquerda, proa 030. Esquerda 030, 760. Deixa 2000 pés, estado no 019. 2000 pés, no 019, 760. 3 a bordo, altímetro no 019. Táxi via Juliette Alfa, mantém a posição antes da Golf e chame torre 18, sinal 6. Quanto à aproximação, informa ajuste no 019, pista 28, operando toda extensão, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Aguarde pista livre, força aérea 6544. Vai aguardar o 44. 1186. Guardia 0B, Salvador, na torre. Torre Salvador, Guardia 0B. Guardia 06, mantenha a vertical de Itapuã, mantendo a espera, guardando instruções. Guardia 0B, manterá a espera. Tá 3896, seu solo foi os 3113, livre à esquerda, agilizando na medida do possível. Yes, 3896. Oi, solicita aproximar pela 35, guardia 06. Gente, tem condição de realizar pouso parado da cabeceira 35? Positivo. Tá livre o vento 230 graus com 049, guardia 106. 06. Será 6544, vento 260 graus com 059, livre pouso, pista 28, pista molhada. Livre pouso, 44. 6544. 44. Alfa Índia 02, 3896. 35, guardião vermelho. Guardião 06, livre pouso, pista 35, pouso pairado, vento 280 graus com 049, guardião 06. 06. Autoriza o ingresso no hotel para o passo militar? Afirmo, livre primeira direita, passo militar, destino ao seu solo foi usando 5, 6544. Agradeço, 44, tenha um bom trabalho. Igualmente. Foi, o guardião 06 no solo para pátio, o pátio do Graé, quando autorizado. Seu solo foi usando 6, está livre até o pátio do Graé, reporte livrando a pista, guardião 06. 06. Papá, tem um quilo índio whisky, eu estou voltando? Tranquilo, índio. Aquilo em direito informa a chuva agora no setor norte. Está livre estacionamento? Repórter quando pronto para o táxi. Livre estacionamento, passará quando pronto para o táxi. Número 23, o era primária, número 27, o era secundária. frequência livre no corte, guardião 06. Bora, meia. Azul 4060, manda pro segundo, guardião, não chega na casa. Tá, né? Torre, o Papa Tango, Kilo India Whisky, pronto pro táxi. Kilo India Whisky, livre táxi, reporte no ponto de espera da 17. Espera da 17, Whisky. Afirmo, estabilizado, ILS, visual, 765. Complete LS, torre, 198, meio, 765. 18, 765. Salvador, bom dia, vou no 765, final 28, vai chat checar. Visual com campo no 765. Afirmo, visual. Vou no 765, livre pouso, pista 28, ajuste no 09, vento 260 graus com 039. Pista em uso 28, operando em toda extensão, 3.005 metros à sua disposição, atente apenas a chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente, vou no 765. Teve pouso 2-1. Torre, só pra confirmar o Kilo India Whisky, código transponder 5125. Negativo, 5121. 5121. Graças. This is 4486, come back to now 127 this small 2-0, enable 126 this small 1. No ponto de espera da 17. A linha mantém cabeceira 17, Kilo India Whisky. A linha mantém na 17, Whisky. Lando com pista 1-3-0-3-0. O Gus e Manco Alfa se expande todo aí com pista. Sentindo 520, alternando a rádio 303 para descida. Autorizado nível 100 até 1000, até 120 milhas de velocidade. O 2000 na escuta da torre. Afirma, senhor. Confirma como está recebendo. Agora clareza 5. Mantenha a posição antes de ingressar na Taxi Golf, ok? Zero ali, mantém cabeceira 28. Vamos lá. 3-0, alternando 2-0.